Quem quiser escutar reunida, venha ser da boca da noite, e de madrugada eu vou conferir. De madrugada, quando o galo canta, a noite é linda quando faz no ar. Eu vou conferir minha turma, reunir de novo meus pessoal. Mas eu vou conferir minha turma, reunir de novo meus pessoal. Quem quiser escutar reunida, venha ser da boca da noite, de madrugada eu vou conferir. Quem quiser escutar reunida, venha ser da boca da noite, de madrugada eu vou conferir. De madrugada, quando o galo canta, a noite é rio, é quando faz o ar. Eu vou conferir minha turma, reunir de novo meu pessoal. Eu vou conferir minha turma, reunir de novo meus pessoal. Tô cantando reunida, com meu pandeiro na mão. Tô cantando reunida, com meu pandeiro na mão. Eu quero ver se eu tenho turma pra noite de São João. Eu quero ver se eu tenho turma pra noite de São João. Quem quiser escutar reunida, venha ser da boca da noite, de madrugada eu vou conferir. Quem quiser escutar reunida, venha ser da boca da noite, de madrugada eu vou conferir. De madrugada quando o galo canta, a noite é linda quando faz luar. Eu vou conferir minha turma, reunir de novo meu pessoal. Eu vou conferir minha turma, reunir de novo meu pessoal. Tô tocando a reunida, tô tocando a chamada. Tô tocando a reunida, tô tocando a chamada. Eu vou reunir minha turma, reunir minha rapaziada. Eu vou reunir minha turma e reunir a minha rapaziada.